Aleluia, louvado seja o Senhor, irmãos. Nós temos tido motivos de gratidão ao Senhor. Nós temos tido motivos de louvor ao Senhor por todas as coisas que Ele tem derramado sobre nós. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Esdras, Esdras capítulo 4. Hoje é dia 9 de setembro de 2007. Nós estamos celebrando 3 anos como igreja estabelecida pelo Senhor neste lugar. E um dos testemunhos que eu quero deixar registrado é que quando é Deus que faz algo, não precisa da mão do homem. Uma das coisas interessantes, quando Deus pediu o culto ao Senhor aqui, a construção do templo não devia ter barulho de martelos quebrando pedra. Essa é uma das características da construção do templo. É impressionante. Por que que Deus deu aquela ordem? Eu não quero barulho de martelos quebrando a pedra. Essa era uma das coisas que não podia acontecer na construção do templo. E ela tem um significado espiritual. Não é na força do homem. Não é com as nossas ferramentas. E nós temos visto que todas as vezes que Deus edifica algo, não é com a nossa força. Não é. E nós temos louvado ao Senhor por tantas vidas. Tantas vidas. Nesses 3 anos nós batizamos cerca de 140 pessoas. São 140 pessoas que não conheciam Jesus, que se converteram e estão caminhando na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Essa característica preciosa que nós não podemos perder a visão, não é com a força dos nossos martelos. Então, nesses 3 anos, nós temos testemunhado que tudo aquilo que a gente até planeja e tenta fazer, não dá certo. E tudo aquilo que Deus construiu nesses 3 anos foram coisas que não fomos nós que fizemos. Não tem assim o pastor Sóstenes que sabe, que toma decisão. Não existe isso. Não tem assim o líder tal. Não tem a Deus sorte. Não existe. É Deus que faz. Eu me lembro, nas primeiras reuniões da Associação Médica, nós não tínhamos nem o recurso para pagar o aluguel daquele auditório. E todas as semanas nós tínhamos o culto, tínhamos o momento de ofertas, e todas as semanas, dos 3 meses que passamos ali, o Senhor levantava uma oferta que era exatamente o que precisávamos para pagar aquele aluguel. Se em alguma semana tinha uma despesa a mais, a oferta vinha com a despesa a mais. Nós nunca tivemos nenhuma dificuldade para pagar os aluguéis da Associação Médica, que eram caros. Um lugar caro, uma região cara, mas era onde o Senhor tinha nos permitido estar. E todas as semanas Deus dava a provisão. E eram aquelas vidas que estavam ali que ofertavam o Senhor e supria as necessidades. Fomos para a Avenida Senhora do Carmo e os desafios eram maiores ainda. E todas as semanas Deus proveu. Todas as semanas. Esses dias eu estava relendo alguns relatórios, alguns históricos que nós temos guardados, e que coisa maravilhosa ver a provisão de Deus a cada dia. Eu me lembro que esse auditório na Rua Piauí foi o primeiro lugar que eu entrei para buscar algum imóvel nessa região. Mas eu falei assim, aqui... É muito comprido, não dá um auditório tão bom. E aí fomos percorrendo todos os lugares. E, por último, de novo voltamos aqui. Deus usou a vida da Mônica Ximenes. Assim, tem lá, Sóstenes, vamos lá naquele lugar. Falei, onde que é? Na Rua Piauí. Assim, eu já estive lá. Foi o primeiro lugar que eu estive. E aí viemos aqui, o Senhor nos permitiu entrar aqui. Não tinha nada, nem luz. Tinha esse salão, essa loja enorme que estava fechado desde o dia em que foi construído. 6 anos fechado. E Deus nos deu todos os recursos para comprar tudo, para construir todas as salas, para construir banheiro, para colocar piso. Deus nos deu todos os recursos, porque não é com a força dos nossos martelos, é Deus que providencia tudo. E nesses 3 anos, nós temos sido tremendamente abençoados pelo Senhor. Agora, irmãos, nós vamos passar o resto da nossa vida contando, nem são esses testemunhos apenas. Cada vida que eu me lembro desde a primeira reunião da Associação Médica, muitos que nós nunca mais vimos, era muita gente que frequentava ali toda semana. Eu me lembro de uma família que vinha de 7 Lagoas. Toda semana vinham de 7 Lagoas. Mas, apesar de muitos a gente não ter mais notícia, não conhecer, não ter continuado a caminhada, porque era uma reunião diferente, muitos daqueles o Senhor trouxe para se reunirem como igreja e estão aqui entre nós. Todas as vezes que eu me lembro daquilo, é um tesouro que eu tenho guardado e que eu sei que nós vamos levar por toda a eternidade. Vidas que se converteram ali, muitos deles estão entre nós hoje, estão crescendo como líderes do Senhor, como pessoas frutíferas, estão vencendo, vitoriosos em todos os desafios da obra do Senhor. E nós louvamos a Deus por essas vidas, por cada uma dessas vidas e dessas histórias. Vamos ler juntos Esdras capítulo 4. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscamos a vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus. Nós, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuassem a construir. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Simsai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, do seguinte teor: Reum, o comandante, e Simsai, o escrivão, e os seus companheiros, os juízes e os oficiais sobre os homens de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e de Babilônia, os elamitas de Susã e outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Esta é uma cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens daquém do Eufrates. Versículo 12. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e estão edificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Esta é uma palavra, irmão, tão forte para nós. Nenhum texto da Bíblia foi deixado aqui apenas para relatar histórias. Cada relato traz uma lição, um ensino, um princípio de Deus. Cada relato manifesta o poder transformador da obra de Deus, não só naquele tempo, mas sobre todos nós, em todos os tempos. Quarta-feira, eu comecei ministrando, e vocês têm à disposição na internet esta ministração, sobre como Deus começou a edificar a igreja com um chamado profético, lá em 2003, com a palavra de Zorobabel. O Senhor me entregou uma palavra declarando: tu és Zorobabel, e vai caminhar com as famílias, os chefes de família, para de volta a Jerusalém reconstruírem o lugar da adoração, do culto. Eu sempre gosto de frisar isso, irmão: nós não fomos chamados para a obra. Nós vamos ser a igreja, nós vamos ser diferentes de tudo. Não, meu irmão, Deus chamou a milhares e milhares de homens e mulheres que cada um está fazendo uma parte da obra. E a nós, Deus chamou para fazer uma parte da obra. E não somos nós que vamos ser os responsáveis para que a igreja no Brasil retorne às origens. Não, não se trata desse discurso filosófico, utópico. O que o Senhor nos chamou como Zorobabel é para nós restaurarmos vidas que estão cativas na Babilônia, que é o sistema romano, é o sistema da idolatria, é o sistema da rebeldia contra Deus, que vem desde Nimrod em Babel, retornar para Jerusalém, o lugar da adoração ao Senhor. Esse é o propósito da igreja, e esse é o chamado de Deus específico para nós. E agora nós lemos esse texto que mostra um pequeno detalhe da continuidade. Quando o profeta diz ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Eu contei na ministração de quarta como que Deus interferiu na minha vida e como que o pastor Márcio Valadão foi um dos instrumentos de Deus, e começamos ali o programa de televisão. E eu me lembro uma das vezes que eu precisava de alguma ajuda, algum conselho, e eu fui a ele, e ele sempre me recebeu como um filho. E uma das vezes ele me disse assim: filho, começar é muito fácil. Quando a gente começa, tem todo o gás, todo o ânimo. Difícil é quando a gente chega no meio. No meio, a gente precisa de garra. A gente precisa de renovo, de sustento. No meio, o maligno vem para tentar nos atacar. E nós estávamos conversando sobre alguns desafios da televisão, e ele estava dizendo isso: é um desafio. Começamos, e agora estamos no meio de alguma coisa, e precisamos que o Senhor renove. Senhor, renova a tua obra no meio dos anos. Renova todo aquele que no meio de alguma coisa desanima, muda, para, nunca chega a lugar nenhum. Porque todas as coisas têm um meio, e todos os meios têm dificuldades. E agora nós vemos que Zorobabel subiu com o povo, animados, fortalecidos, cheios de alegria para reconstruir a cidade da adoração. Mas no meio do caminho tem oposição, tem dificuldades. Nesses 3 anos nós já enfrentamos muitas dificuldades. E eu posso dizer a você que nós não enfrentamos assim problemas como normalmente a gente vê, de tantas questões que nem são problemas, são defeitos e erros que nunca poderiam existir na caminhada da igreja. O Senhor tem nos sustentado de uma forma maravilhosa, mas isso não nos livra de desafios, de dificuldades. Irmãos, e todas as vezes que vêm as dificuldades, tem algo que fortalece a mim, a Dani, e fortalece a cada irmão: não fomos nós que começamos esta obra. Portanto, não somos nós que sustentamos esta obra. Se o Senhor começou essa obra, mas esse desafio também será vencido. É verdade, irmão. Eu certa vez estava conversando com Azaf e disse: Azaf, se alguém se atreve a começar a cuidar de um grupo de pessoas, eu não quero nem usar a expressão abrir uma igreja, porque não se abre igreja. Alguém se atreve a começar a cuidar de um grupo de pessoas sem que Deus tenha dirigido, executado, é um desastre completo. É insustentável. Porque na hora que vem as dificuldades, a única coisa que nos sustenta é: Senhor, essa obra não é minha. Não fui eu que comecei isso, foi o Senhor. Então, eu peço ao Senhor, sustente-nos agora. E todas as vezes, e assim será por todos os anos que vivermos nessa terra, irmão, as dificuldades, os desafios vêm, mas o Senhor é que começou a obra, Ele é que sustenta. Por isso podemos celebrar 3 anos de vitória, irmão. 3 anos de vitória. E é o Senhor que é louvado por isso. Essa história vem para nos ensinar que no meio dos anos vem desafio, no meio do caminho vem desafio. E então os povos à volta, os adversários, vieram e pediram a Zorobabel: deixe-nos edificar convosco esta obra. Desde o início da caminhada do projeto, eu me espantei com um fato impressionante: a quantidade de pessoas que apareceram para se oferecer a ajudar. Eu me lembro de uma vez uma pessoa que falou assim: não, porque eu tenho 9 dons, tenho 9 áreas em que eu sou especialista, e o Senhor me mandou vir para cá porque é para te ajudar. E o Espírito do Senhor me mostrando: filho, eu não tenho nada com isso. Impressionante. Músicos: não, porque eu toco, eu canto, eu faço, e Deus me falou que eu vou vir para cá, eu vou te ajudar muito. Eu vou te ajudar muito. E o Senhor só me instruindo: preste atenção, se existem aqueles pilares, aqueles fundamentos, aqueles referenciais de como eu trabalho. Não, não existe, Senhor. Então, sai fora. Quanta gente, olha, gente para administrar. Não, eu tenho o dom de administrar, né? E quem sabe, não sou eu que vou administrar toda a vida do projeto. Eu me lembro, irmão, que Deus me orientou a sempre dizer algo: irmão, ou irmã, porque teve muito. Um casal que veio, o marido falou assim: minha esposa, ela dirige louvor. Ela vai poder vir para cá e dirigir louvor? Porque você vai deixar ela desenvolver o ministério dela aqui? Eu falei assim: irmão, eu não posso nem impedir, nem eu não tenho essa. Então o Senhor sempre me instruiu em algo. E eu dizia a todos eles: a obra do reino é como uma grande plantação. Nós plantamos uma semente, e com o passar do tempo essa semente cria raízes, e com o passar do tempo essa semente cresce como um tronco frondoso, grande, forte. E quando está bem estabelecido, bem amadurecido, gera frutos. O irmão é bem-vindo. Se Deus trouxe você para cá, irmã, se Deus trouxe você para cá, são bem-vindos. Com o tempo, lá na frente, nós vamos ver que Deus te plantou e que você vai começar a dar frutos em abundância. Antes vêm as flores. Puxa vida, quando a árvore já está bem estabelecida e as flores começam a aparecer, que coisa linda! A gente vê, todos veem, vai dar fruto. E assim será com você. Se Deus trouxe você para cá, vai ser plantada e com o tempo vai dar fruto. E é assim, irmão. E nós temos muitos irmãos que verdadeiramente Deus trouxe para cá. Nós temos uma grande parte de pessoas que nem pertenciam ao reino do Senhor e foram salvas. E continuamos recebendo vidas assim, porque a cada dia nós estamos vendo testemunho dos irmãos, a vida das células, aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja de alcançar novas vidas, novos convertidos. Mas Deus também mandou muita gente que estava desviada, afastada, esfriada, e que foi o Senhor mesmo que mandou, e estão aí plantados, crescendo, porque Deus faz isso mesmo. E sempre teremos vidas que Deus manda para serem plantadas e darem muito fruto. Mas essa história dos povos à volta com Zorobabel é um aviso de Deus para nós. Filho, toda vez que você decidir restaurar o lugar da adoração, vai aparecer propostas de ajuda que não são da minha parte. Então aqueles homens dos povos à volta chegaram a Zorobabel, aos chefes de família, e disseram: ah, deixa-nos edificar convosco. Então Zorobabel respondeu: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, nós sozinhos a edificaremos. E eu quero enfatizar não só essa história que está sendo registrada mais uma vez na nossa vida como alicerce, fundamento da nossa história, como um princípio do reino de Deus para cada um de nós. Não permita que ninguém estranho venha te ajudar a edificar o teu altar ao Senhor. Não aceite propostas maravilhosas, propostas assim que economizam tempo, que trazem um atalhozinho, que é mais fácil, é mais rápido. Não, eu quero pagar o preço. Se for preciso caminhar sozinho, eu quero pagar o preço. Eu quero andar na presença do Senhor assim. Eu quero. Eu não quero facilidades. Eu não quero ajuda externa. Eu não quero os povos, os costumes, as manias que já entraram para o histórico evangélico, mas que na verdade pertencem aos costumes mundanos. Eu quero o reino de Deus só. Irmãos, algo muito marcante na minha vida aconteceu no ano de 1995. Exatamente no dia 12 de agosto de 95, eu fui convidado para ministrar em Governador Valadares. Eu fui ministrar num bairro chamado Vila Isa. Uma das igrejas presbiterianas de Valadares fica na Vila Isa. Esse dia eu fui, cheguei cedo, peguei o ônibus aqui e cheguei cedo em Valadares. Chegava-se lá às 5 da manhã, 6 da manhã, dia 12 de agosto de 95. E fui para a casa de um irmão que ia me hospedar. Ficava lá nesse bairro, na Vila Isa. Fica no alto de um monte. Casa de um irmão no alto do monte, em frente ao hospital evangélico. E o Espírito do Senhor tinha falado comigo: passe esse dia jejuando e orando. E eu cheguei na casa do irmão e fui muito bem recebido. E disse: irmão, tem uma sala que eu posso ficar o dia todo. E ele me levou para uma sala da casa e fiquei ali o dia todo. Ele só pediu, só tem uma coisa, tem uma senhora que já me pediu para ver se pode vir aqui para o irmão orar. Não, não tem problema, de tarde ela vem. Eu passei o dia inteiro naquela sala, orando, buscando o Senhor, estudando a palavra, jejuando. E não só em função da ministração à noite, mas o Senhor queria algo. E houve uma manifestação do Senhor muito forte naquele dia, do Senhor confirmando um chamado ministerial. E entre tantas coisas que o Senhor foi ministrando à minha vida, ao meu espírito, à minha alma, à minha mente, teve um momento em que o Senhor disse a mim: eu preciso de uma resposta. Eu quero saber se você quer mesmo caminhar comigo como meu ministro para o resto da vida. E eu disse ao Senhor uma frase, falei: Senhor, eu aceito, mas eu te peço duas coisas. A primeira é que o Senhor tem que ir à minha frente, e tudo que a tua palavra diz que acontece, tem que acontecer. Se for assim, eu aceito. Segunda coisa que eu quero te pedir é que o Senhor confirme que tudo isso não é da minha cabeça. Eu não estou aqui passando esse dia e de repente minha imaginação variou aqui, viajou para um universo esquisito e eu estou inventando isso na minha cabeça. Eu quero que o Senhor envie uma pessoa para me trazer uma palavra de confirmação. Ministrei aquela noite. À noite mesmo peguei o ônibus e voltei para casa. No domingo pela manhã estava eu, a Dani, e nós já tínhamos o Rafael, fomos para a oitava igreja, éramos membros da oitava igreja. E naqueles dias a construção ainda estava no início. E nós reuníamos, Sônia, lá embaixo, naquele salão de baixo. Era a única coisa que estava construída. E no meio das tábuas, no meio dos tijolos aparentes, no meio dos sacos de cimento, né, eles limpavam tudo, espalhavam as cadeiras e ali aconteciam os cultos, porque já não cabia mais na rua Itamoji. E eu me lembro que naquele domingo pela manhã eu estava sentado logo na frente, e como era um auditório amplo, mas ao mesmo tempo sem forma direito, tinha muitas cadeiras que ficavam espalhadas, umas vinham para essa direção, as outras viravam, as outras ficavam numa meia lua, e eu me lembro que eu estava sentado bem na frente assim, então muitas cadeiras à minha volta estavam sem nenhuma formatação assim, muito, muito estética, muito, muito corretinha, e eu me lembro que alguém tocou aqui no meu ombro, eu virei para trás, vi muita gente, e uma pessoa me entregou um cartãozinho. E eu peguei o cartãozinho, li o cartãozinho. E o cartãozinho dizia assim: eis que o Senhor é contigo. Meu irmão Sóstenes, eu te abençoo nessa manhã. Leia dois textos. E eu guardo esse cartãozinho, e eu esqueci de trazê-lo hoje pela manhã para mostrar aos irmãos, mas eu guardo esse cartãozinho até hoje. Está guardado comigo. E eu fui ler os dois textos. E os dois textos falavam: eis que eu estou contigo. Não temas, eu caminharei contigo. Eu li aquilo e achei interessante, porque quem tinha mandado o cartãozinho era a irmã Guiomar, que estava sentada um pouco mais atrás de mim. Eu nunca tinha conversado com a irmã Guiomar. Eu nunca tinha ouvido nada da irmã Guiomar para mim, nunca tinha acontecido nada assim da irmã Guiomar chegar a mim. E naquela manhã ela escreveu um bilhetinho, e na hora em que eu olhei para ela, o Espírito do Senhor falou comigo: você não me pediu para usar alguém para confirmar o que eu te falei lá em Valadares? E naquela manhã eu fui assim tremendamente impactado pelo Senhor. Então está selado, Senhor. Eu entrego minha vida para te servir para sempre. e o Senhor vai fazer acontecer tudo o que está escrito na tua palavra. O Senhor irá adiante. E é o que nós temos vivido em todos esses anos. Ontem eu e a Dani sentamos para orar e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E em todos esses anos, não só o sustento material, mas o sustento emocional, familiar, espiritual, tem sido algo maravilhoso de Deus, porque Ele tem ido à nossa frente. E irmãos, pode ter certeza que se Deus te pôs caminhando nesse ministério, é porque é o mesmo padrão de vida. O Senhor irá adiante de você. E tudo que a palavra do Senhor diz, você verá acontecendo. Agora, irmãos, em todo o tempo, o maligno envia resistência. E todas as vezes que enfrentamos desafios, nós precisamos ter esta visão. Aqueles homens enviaram uma carta ao rei da Pérsia, dizendo: esse sujeito, Zorobabel, está reconstruindo aquela cidade. E olha o que eles dizem ao rei da Pérsia: se eles edificarem ou reedificarem estas cidades, não pagarão mais os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. E esta é a mais pura realidade do que acontece quando uma vida é resgatada e edificada como um altar de louvor ao Senhor. Ele deixa de pagar os impostos ao maligno. Ele deixa de gastar seu dinheiro com o maligno. Ele deixa de pagar os pedágios a Satanás. Ele causa prejuízo ao reino das trevas. Olha, saiba o rei que aqueles crentes lá, aqueles judeus, aqueles servos de Deus lá, que subiram e vieram a Jerusalém, estão edificando aquela rebelde e malvada cidade. O que era antes alvo, vamos trabalhar juntos, vamos ajudar, vamos caminhar juntos, agora se torna a rebelde e malvada cidade. Como que as reações humanas são exatamente as mesmas? Mas por que que Deus nos leva a estudar isso, irmão? Porque em toda a nossa vida, não apenas a história da igreja ou a história de uma igreja local, mas a sua vida é uma caminhada em que no meio precisa do renovo do Senhor. Porque vem oposição, vem resistência, vem dificuldade, vem dardos, vem setas. Não ache que essas dificuldades, esses dardos, essas setas são motivo para você mudar de rumo, são motivo para você desanimar. Não, irmão, é prevalecer, é permanecer, porque na verdade elas são uma prova de que o maligno está sendo vencido, está tentando reagir. E é assim na história da igreja. Versículo 16 diz: nós fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar, se aquelas vidas forem libertas do cativeiro, se aquelas pessoas mudarem os valores e deixarem o reino guiar suas vidas, se os seus muros forem restaurados, o rei não terá porção alguma naquele lado do Eufrates. É uma cartinha que os demônios vão mandando para o quartel general. Aquele crente, aquela pessoa, ele começou a ir mais aos cultos, a adorar mais o Senhor, a jejuar mais, a orar mais. Aquela pessoa agora abandonou seus interesses pessoais fúteis, aquela pessoa está buscando o Senhor. Olha, não deixa isso continuar acontecendo, porque você não vai ter mais a sua porção ali, viu? E Artaxerxes deu um jeito de tentar impedir a obra. E é assim, não só na vida da igreja local, mas na vida de cada um de nós. E nós queremos dizer ao Senhor, na celebração desses 3 anos, que já ouvimos o ensino e o recado do Senhor. E não nos abalaremos em momento nenhum, se até aqui o Senhor tem nos ajudado, não vai faltar o sustento do Senhor para nenhum outro dia da nossa vida. Eu digo isso como igreja, eu digo isso para a tua vida, como servo do Senhor, como um daqueles que deixou a Babilônia, que deixou o cativeiro, que deixou os costumes desses povos, que deixou o domínio, as aflições, a angústia, ou então as ganâncias dessa vida secular, para colocar o reino do Senhor em primeiro lugar. Pode ter certeza, o Senhor nos faz vitoriosos. Em casa você lê o restante da história. Como disse o irmão Messias ontem, para um pouquinho com a TV, com a internet, com as revistas, com os jornais, e vai ler um pouquinho de Bíblia, né? E é impressionante como que o Espírito do Senhor nos ensina quando nós lemos Bíblia. É ler Bíblia. Não preciso nem falar estudar Bíblia. É ler Bíblia. Quero ler Bíblia, quero ler mais a Bíblia, porque a gente vai descobrindo que algumas coisas que a gente está vivendo e que parecem o fim do mundo, só eu, oh minha vida, olha o que eu estou vivendo, são coisas que o Senhor já havia ensinado. Filho, é assim mesmo. Então se prepare, se antecipe ao que é o mesmo que vai acontecer, que aconteceu antes e que o diabo vai tentar fazer. Quando acontecer, você... Ah, bem que o Senhor já havia me avisado que ele age assim, eu já estou sabendo que é ele, mas o Senhor, além de me avisar que ele age assim, o Senhor também me capacitou para já agir como ele quer. Não, não, nós não queremos ajuda nenhuma dos costumes, dos povos. Nós não vamos desanimar, ó rei. E aí quando os servos do Senhor recebem a confirmação da total resistência dos inimigos, né, eles apresentam ao Senhor a carta. Olha essa carta, Deus. Olha o que o diabo fez. Olha o dardo do maligno. Olha aqui. E eu já tive com a Dani que apresentar uma carta ao Senhor assim mesmo. Não só uma carta de papel, literalmente, como... tantas circunstâncias e situações. Senhor, olha o dardo que o maligno está querendo lançar sobre nós. Não é para mim esse dardo, Senhor. Isso aqui é para o Senhor. Toma nas tuas mãos e cuida, Senhor. E todas as vezes, o Senhor entrou com providências, irmão. Como você vai ler no restante da história e vai descobrir que o Senhor entrou com providência. Versículo 14 do capítulo 6. De modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sob a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a acabaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O Senhor mudou o coração dos reis dos povos à volta. E o maligno não conseguiu usar nem os reis ímpios dos povos à volta. E os anciãos... Entenda aqui, irmão, não apenas gente velha. A maturidade, ela nunca está desassociada da idade. Não existe a menor possibilidade de maturidade com pouca idade. Embora seja possível muita idade e nenhuma maturidade. Mas aonde houver maturidade, vai acontecer de haver idade. Porém, a palavra anciãos aqui, ela não significa apenas gente que era velhinha, mas significa aqueles do Senhor que caminhavam e cresciam na presença do Senhor. Gente que se amadurecia na presença do Senhor. Gente que, com o passar do tempo, perseverava, mesmo no meio dos anos onde é necessário que o Senhor avive a sua obra. Mesmo no meio dos vales, onde a gente acha que a morte chegou, o Senhor vai conosco. Com o passar do tempo, vamos tendo maturidade. E o Senhor tem nos mostrado, testemunhar de uma forma tão maravilhosa, como que uma das celebrações desses 3 anos de vitória são as vidas que cresceram e são frutíferos no Senhor hoje. Como irmãos e irmãs estão ministrando ao Senhor, estão servindo ao Senhor, estão servindo aos irmãos, estão frutificando no reino, porque cresceram nesses 3 anos. Os anciãos, esses que crescem, esses que se amadurecem no Senhor, que edificam e prosperam, podem testemunhar: valeu a pena, vale a pena. E mais um detalhe desse versículo 14 que eu quero destacar: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sob a pregação do profeta Ageu e de Zacarias. Diga comigo: sob a pregação. Debaixo da palavra profética. Irmão, se não é de Deus, a gente enfrenta uma circunstância e ouve assim: agora o bicho pegou, agora eu não sei como é. Ó, isso aí, ó, agora, vão orar, porque eu não sei, só Deus, viu? Ó, isso não é palavra que leva alguém a edificar e prosperar em nada. Mas alguém que ouviu de Deus, em outras palavras, alguém que leu o que Deus escreveu no seu livro sagrado e crê mesmo, isso é crente mesmo, ele enfrenta qualquer circunstância e tem uma palavra profética na boca: mas o meu Deus vai cuidar disso, mas o meu Senhor vai intervir e vai mudar isso, mas o maligno vai ser derrotado nesse assunto. E debaixo de palavra profética, irmão, todo mundo cresce, prospera, edifica. E enquanto caminharmos como igreja do Senhor nessa terra, vai haver nos nossos lábios, a começar da minha voz aqui, e ensinando e passando isso para todos os irmãos, haverá nos nossos lábios sempre uma palavra profética. Uma palavra que está escrita aqui, porque é profetizar quando eu digo: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão ao teu direito, tu não serás atingido, assim diz a palavra do Senhor. Isso é profetizar, repetir os textos bíblicos, as promessas e os decretos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repetir isso, ministrar isso sobre a nossa vida, sobre as nossas circunstâncias, sobre a vida dos irmãos a quem estamos ministrando a palavra, é profetizar, é caminhar debaixo de palavra profética. E quando caminhamos assim, o Senhor também nos dá uma outra dimensão de palavra profética, em que o Espírito do Senhor vem sobre nós, um anjo do Senhor vem a nós e entrega uma revelação, uma palavra, algo para instruir um discípulo, algo para conduzir uma família, uma palavra de Deus. Deus me disse: anda por aqui, e verdadeiramente ser uma palavra de Deus. O povo que anda debaixo de uma palavra profética cresce e prospera. É por isso que o profeta diz que, não havendo palavra profética, o povo perece, corrompe. O meu povo perece por falta de palavra profética. Nós somos Zorobabel e estamos caminhando de volta para o lugar da adoração, uma vida de altar ao Senhor. E eu vou te dizer, irmão, em todo tempo vem gente querendo ajudar, e na verdade são emissários do maligno que vem na nossa vida com uma propostinha, com uma facilidade, com alguma coisa, e o Senhor vai nos dar, a nós como igreja e a você como discípulo, como vida, sabedoria para dizer não, não. Eu me lembro o testemunho de um irmão que certa vez estava numa dificuldade muito grande, e uma pessoa falou com ele assim: olha, eu tenho um consórcio, é um consórcio de caminhão que foi premiado, sorteado, e eu tenho que ir lá tirar o caminhão, e eu não fui ainda porque eu não estou querendo pegar esse caminhão, eu não preciso pegar esse caminhão, mas faz o seguinte, pega o caminhão, vende o caminhão, resolve sua circunstância, um dia, quando você puder, você me paga o caminhão. Que proposta, irmão? Você está devendo, você está cheio, você precisa amanhã de um dinheiro, e alguém vem e diz, toma aqui. E muitas vezes pode ser realmente uma ajuda que Deus está enviando, um socorro que Deus está enviando, mas no caso desse irmão, naquele dia não era. E o Espírito do Senhor falou com aquele irmão, e aquele irmão falou assim: não, muito obrigado, quero te agradecer de todo o coração, mas eu estou orando e pedindo ao Senhor uma solução para essa minha questão, e isso não é solução, eu não quero isso, Senhor, eu quero uma solução. E naquela noite, ele recebeu um telefonema de um cliente que há muito tempo não comprava, e disse: eu estou precisando urgentemente dessa quantidade, só que amanhã cedo eu viajo, eu preciso deixar isso arrumado, eu posso confiar que você vai me entregar? Pode. Eu posso ir hoje à noite aí e deixar o dinheiro, o pagamento antecipado com você? Pode. E ele chegou lá com o dinheiro em mãos, entregou o pagamento, e aquele irmão pôde louvar ao Senhor. Nós não precisamos de ajudas, de paliativos, de propostas, de alternativas que às vezes o maligno põe só para nos privar da obra real do Senhor. Como igreja e como famílias, como vidas no altar do Senhor. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado entendimento acerca da nossa caminhada como igreja, reconstruindo a cidade do louvor e da adoração. A cidade do louvor e da adoração não é reconstruir uma igreja bonita na cidade, irmão. Não é construir um ministério que esse sim, esse, olha, esse ministério, puxa vida, hein, vocês. Não, irmão. O Senhor está agindo em milhares de lugares e de pessoas de forma maravilhosa. Nós não somos especiais, nós não somos distintos, não. Mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor está nos levando a restaurar em muitas vidas, na nossa própria vida, o altar, o culto, os muros da nossa vida, o templo de adoração ao Senhor na nossa vida, para sermos cada dia mais um altar de louvor e de adoração ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pode ser que na tua vida o maligno tenha enviado muitas propostas, e algumas que pareciam tão de Deus trouxeram problemas, dificuldades. Saiba que quem sustenta a você para reconstruir o lugar de adoração a Deus é Ele mesmo. Não somos nós, não é projeto nosso. Portanto, mesmo que você esteja enredado numa das ciladas dos inimigos à volta, o Espírito do Senhor está sobre ti nesta manhã para gerar sabedoria, fogo, unção, graça, intervenção dos anjos e trazer vitória. até que os reis ímpios à volta também cooperem para a obra de Deus na sua vida. Como igreja, Senhor, nós queremos te bendizer, te louvar, te exaltar, porque nesses 3 anos o Senhor tem feito infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, do que queremos, do que pedimos. Porque o Senhor tem nos ensinado a caminhar com simplicidade, com submissão ao Senhor, quebrantados no teu altar, sabendo que não é na força dos nossos martelos. E nós te pedimos que o Senhor nos mantenha assim, mesmo que para isso seja necessário, Senhor, os vales, as setas, Senhor, as necessidades, as lutas. Porque nós queremos, Senhor, como aqueles anciãos, debaixo da palavra profética, proclamar que caminhamos, reedificamos e prosperamos no Senhor. E na autoridade do teu nome, Pai, eu quero dizer ao Senhor e dizer sobre a vida dos discípulos que o Senhor tem nos dado, daqueles irmãos que nos visitam, daqueles irmãos que, por amor, por amizade, ou às vezes até por necessidade, vêm a uma reunião. Queremos profetizar esta verdade da tua palavra. Senhor, o inimigo não virá contra nenhum deles, mas todos nós subiremos para reconstruir uma vida que é um altar de adoração, de culto, onde o teu trono está estabelecido. Oramos assim por aqueles que o Senhor ainda vai trazer, familiares, vizinhos, amigos que ainda não te conhecem como Senhor, e o Senhor vai alcançá-los através de nós, centenas e milhares deles. Nós já oramos por eles, Senhor, porque eles não apenas serão convencidos de uma vida religiosa evangélica, eles serão convertidos pelo teu Espírito Santo e deixarão a vida cega na Babilônia, no cativeiro, para uma caminhada de volta, a reconstrução da cidade do louvor, da adoração, do altar ao Senhor. Este é um fundamento da nossa vida como igreja nessa terra, Senhor. Esse é um fundamento da nossa vida como igreja local, e nós não abrimos mão dele. E nós queremos renová-lo a cada ano, a cada tempo, em todo o tempo. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. No nome do Senhor Jesus.